Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 67. Eu sou Daniel Gimenez e quero apresentar meu companheiro de bancada, o Everton Leal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí na entrevista exclusiva aí para vocês. Tomara que vocês gostem. Apresentar um piloto para você, né, Daniel? É isso aí. Grande Rafael Suzuki é o entrevistado de hoje. Eu gostaria de dar o bom dia, boa tarde ou boa noite a você, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, Wellington. É um prazer estar participando aqui do programa com vocês. É isso aí, gente. Rafael Suzuki, piloto da RZ Motorsport, da Stock Car Brasil, né? Inclusive com carreira no exterior em Fórmula 3, na Alemanha, no Japão, tá? E também correndo por outras categorias. Antes de começar a entrevista com o Rafael, só vou dar a divulgação do Instituto Ingo Hoffmann. Tá? Então acesse ingohoffmann.org.br, né, e conheça o trabalho do campeão à frente das crianças que precisam ter uma esperança na luta contra o câncer. Não deixe de acessar e vamos mandar aqui nosso apoio ao Ingo, né, que infelizmente ele perdeu o seu filho, né, aos 28 anos, né, para o câncer, mas está demonstrando aí uma grandeza espiritual enorme, né, divulgando o Instituto, participando das atividades ao mesmo tempo que passou por esse período difícil. Então, Ingo, você tem nosso apoio, nossa força sempre, tá bom? Então é isso. Vamos começar a entrevista com o Rafael Suzuki, né? E o Rafael, ele tem, assim, né, uma história muito legal, né? Principalmente ele tem muita experiência no automobilismo japonês, que ele vai trazer aqui alguma coisinha deles, e também europeu e brasileiro, né? E categorias de fórmula e também carros de turismo, Stock Car. Né, isso que é bacana do Rafael, e sempre progredindo e trazendo bons resultados nas categorias, tá? Mas, Rafael, vamos começar aqui, cara, né, começando a saber por que você escolheu o Brasil e Stock Car, né? Então, depois de uma carreira em que você teve expressão, vitórias em Fórmula 3, né, tava lá no Japão também, vencendo pelas Fórmulas Nipônicas, qual foi a guinada, cara, que trouxe você para Stock Car Brasil? Bom, Daniel, bom, primeiramente, quero deixar meu abraço ao Ingo Hoffmann, uma grande pessoa, um abraço obviamente pela perda dele. Eu tenho certeza que ele vai superar essa e que o Ingo, né, volte aos trabalhos o quanto antes. Ele é uma pessoa super, super, super querida e ele tem total meu respeito. Eu acho que é além de uma pessoa, é um grande piloto, sempre foi um grande piloto, inquestionável. Então fica o meu abraço pro Ingo também, já que vocês deixaram, eu não queria perder essa oportunidade também. Bom, falando um pouco da minha carreira, essa vinda ao Brasil foi algo natural para mim. Obviamente, sempre que eu estive no exterior, eu nunca tirei os olhos, vamos dizer assim, de qualquer categoria. Obviamente, o sonho da Fórmula 1 sempre foi mais um sonho do que realidade, né? Durante muitos anos eu pensei nisso, mas mantive meus pés no chão. A gente sabe que Fórmula 1 depende muito de não só de resultados, né? Obviamente, mas também de muito dinheiro, muito patrocínio, muito recurso que pouquíssimos têm, né? Então, chegou num momento que depois de vários anos de Fórmula e eu ingressei no turismo, eu vi a Stock Car como uma das principais categorias do automobilismo mundial, né? Então, de fato, não estava errado, né? Quando eu vim conhecer um pouco mais da Stock Car, eu tive a certeza que era um caminho para eu poder atingir os meus objetivos, ter um profissionalismo e uma longevidade dentro de uma categoria só. Então é isso que hoje eu enxergo e é isso que eu estou planejando aí para os próximos, vamos dizer assim, os próximos 15 anos. É isso aí, cara. E quais as suas impressões, né, que você tinha da Stock Car antes de você competir nela e o que mudou, né? E você também esperava encontrar uma categoria tão bem estruturada assim como você encontrou, cara? Bom, eu sempre vi a Stock Car como uma categoria em crescimento, né? Desde que eu comecei a correr, eu ia no autódromo, eu assistia a Stock Car, não só Fórmula 1. Né? Então eu sempre tive aquele olhar, vamos dizer assim, crítico no bom sentido, para poder entender qual que era o momento da categoria, né? Então, há 10 anos, a Stock Car sempre foi grande, né? Mas agora ela tá cada vez mais com mais empresas, com mais profissionalismo, com mais reconhecimento do público, né? Então, eu sempre deixei a Stock Car, vamos dizer assim, com eu sempre vi, não deixei, sempre vi a Stock Car com bons olhos. E no momento certo eu sabia que eu teria que investir nela, né? Então eu podia ter investido em Stock Car, sim, há 10 anos atrás, né? Como a molecada agora já vem fazendo do kart, mas eu acho que todas as categorias que eu corri antes de voltar ao Brasil e vir correr na Stock Car fizeram parte da minha formação profissional e técnica, né? Então eu vejo com bons olhos essa trajetória, né? E agora a Stock Car como uma categoria grande e profissional que sempre foi e continua crescendo, o que é mais importante. A Stock Car ela não tem um limite, né? Hoje, cada vez mais, ela vem tendo reconhecimento que ela merece pelo grande profissionalismo que apresenta. Ô, Rafael, me diz uma coisa, como que você avalia a Stock Car em relação às categorias que você já correu, em relação ao carro, à estrutura? Ela tá no nível muito bom também, não? Não, sem dúvida. A Stock Car, como você disse, a Stock Car, ela tá num nível técnico muito legal. Os carros, assim, né? Eu acho que o piloto consegue jogar muito bem a tecnologia do carro pela performance dele. Então, ele é um carro super rápido, é um dos carros de turismo mais rápidos do mundo. Eu acho que só não é mais rápido que o DTM e o Super GT no Japão, né? Então, é um carro que tem uma potência alinhado com aderência, né? É um carro que freia muito bem, é um carro que faz muito bem curvas de alta também, né? Um carro que tem uma pressão aerodinâmica boa. Então, assim, é um carro que dá prazer em pilotar, né? Então, nós pilotos, a gente julga muito por isso, né? No começo eu tinha um certo receio de não achar o carro rápido o suficiente, mas pelo contrário, né? A gente, no meu caso, a gente que vem também, os pilotos mais jovens que vêm do Fórmula, né? A gente poderia achar o Stock Car um carro mais lento, mas a gente não tem essa impressão, né? A gente tem, de fato, o contrário, de que é um carro que surpreende em todas as pistas que a gente vai. Então é um carro que tem câmbio borboleta, é um carro que freia muito bem, é um carro que tem todas as bases da telemetria ali, a gente tem todas as informações. Além do carro, tem um trabalho de engenharia muito grande, tem grandes engenheiros trabalhando na categoria. Então, assim, do ponto de vista técnico, a Stock Car sempre tem a melhorar, assim como todas as outras categorias, mas eu confesso que eu me surpreendi a primeira vez que eu pilotei o carro, já que eu vinha de um campeonato de Gran Turismo e eu corria num McLaren, que é um baita carro, não tem nem o que dizer, mas eu confesso que eu gostei mais do Stock Car do que do McLaren GT3. E me diz uma coisa, Rafael, como que você equilibra os formatos das corridas curtas e longas? Como que você faz que tenha a parada de pneu? Às vezes tem gente que prefere priorizar a primeira prova, às vezes é melhor priorizar a segunda. Como que você avalia na corrida? Olha, eu sou a favor do formato de rodada dupla da Stock Car. Eu acho que esse formato dá chances às equipes menores, aos pilotos mais novatos ou menos experientes. Enfim, é porque realmente tem uma decisão ali que a equipe piloto tem que tomar, de uma certa forma, de priorizar a primeira ou a segunda corrida, né? Então, obviamente, quem prioriza a primeira acaba sofrendo, acaba pagando um pouco na segunda, né? De repente tem que economizar combustível, ou mesmo fazer uma nova parada na segunda corrida, que não é obrigatória. Enfim, então eu acho que esse formato, além de dar mais emoção para o público, né, como tem os 10 primeiros colocados da primeira corrida invertidos para a segunda, ele dá mais chances e dá mais disputa. Então, e também o piloto corre mais, né? A verdade é essa. A gente, eu quando eu cheguei na Stock Car, eu não peguei a fase que era uma corrida de 40 ou 50 minutos por etapa, né? Então agora ter uma corrida de 50 e outra de 30 minutos, sem dúvida, é muito mais divertido e muito mais tempo de pista para nós pilotos. É isso aí, Rafael. E eu gostaria de perguntar para você, cara, agora com relação ao público, né? Vocês, pilotos, chefes de equipe, mecânicos, vocês enxergam que parte das pessoas, né, que gostam de automobilismo no Brasil, eles chegam a ter uma certa má vontade com a Stock Car? Uma parte delas que ainda não se inteirou, não conheceu, não viu como que é? Olha, não sei dizer se é má vontade, né? Eu acho que a Stock Car, ela tem aquele público fiel, né? De fato, como todos os outros esportes, exceto futebol, né? Que é um esporte que todo mundo gosta, né? Então eu acho que é normal ter aquele público que tem uma certa rejeição, assim como nós. Eu gosto de esportes, mas eu não consigo dizer que eu gosto de todos os esportes, né? Então sempre vai ter aquele público que critica, que acha que a corrida não devia transmitir ao vivo, na Globo, enfim, sempre tem alguns críticos, mas eu vejo isso como uma coisa totalmente, de novo, como totalmente normal. É difícil agradar, como o futebol agrada todo mundo, é difícil o automobilismo agradar, né? Então, de fato, eu acho que para poder ganhar cada vez mais a confiança do público, a Stock Car tem que continuar no caminho que ela está. Que ela tá seguindo, né? E naturalmente, com os pilotos vindo da Fórmula 1 para Stock Car, isso também vai melhorando, né? Então, eu acho que essa rejeição, se existe por grande parte, eu acho que ela é normal. E tenho certeza que a Stock Car, com o tempo, vai conseguindo cada vez mais atingir toda a massa, né? Então, eu torço muito para que a categoria seja um esporte, vamos dizer assim, de alcance nacional mesmo, né? Que todo mundo tenha, que goste, que tenha prazer de ligar a televisão, de ir aos autódromos para poder assistir. E tenho certeza que a gente vai trabalhar também para que o espetáculo fique cada vez melhor. É isso aí. E Rafael, agora na parte assim mais de competição mesmo, né, um comparativo, você que teve tanto tempo na Fórmula 3, os carros de turismo, ou as categorias de turismo, acho que por ter maior quantidade de carros, em regra geral a gente percebe isso. Você considera assim mais difícil vencer no turismo do que, por exemplo, ficar um tempo persistir e vencer nas fórmulas? Olha, Daniel, é difícil dizer se é mais difícil vencer no turismo do que nos fórmulas, né? Eu acho que depende muito da competitividade da categoria, né? Tem categorias de fórmula que tem menos carros no grid ou tem uma disparidade maior, né, de equipamento, né? Então tem aquele carro, como na Fórmula 1, né? Dificilmente hoje, se a gente falar em 2015, algum piloto venceria alguma corrida, por melhor que fosse, se não estivesse na Mercedes ou no máximo na Ferrari. Então não, na Stock Car, né, nas categorias de turismo, eu acho que no ponto de vista técnico, há um equilíbrio um pouco maior, porque há uma preocupação maior com os custos, né? Então as equipes que têm mais dinheiro, elas não podem, vamos dizer assim, se destacar tanto mais, né? Então, eu acho que é mais difícil, sim, as categorias de turismo, porque tem um equilíbrio maior entre os carros, né? E principalmente a Stock Car, são 34 pilotos, onde qualquer um deles pode vencer uma corrida, né? Então, de fato, eu acho que a dificuldade em vencer, aliado com o ponto de vista técnico, tem a questão da competitividade, né? Hoje as categorias auge de turismo, né, como a NASCAR, a Stock Car, o DTM, são muito equilibradas, né? Tem carros muito iguais, e a diferença entre o primeiro e o vigésimo colocado não vai chegar a um segundo, né? Então isso faz com que, obviamente, para o piloto, para qualquer um dos pilotos, seja um pentacampeão como Kaká ou Rubinho, o atual campeão aí de 2014, tem essa dificuldade, não tem jeito, né? Por isso que é muito difícil encontrar nessa Stock Car um piloto que vença 30% das corridas em um ano só. Ô, Rafael, me diz uma coisa, sua carreira tem uma peculiaridade, que você foi pro Japão. Qual foi o motivo disso aí, cara? Bom, a minha ida ao Japão foi muito em busca do profissionalismo, né? Eu corria na Fórmula 3 alemã quando eu tive um convite para correr no Japão, e assim, eu não pensei duas vezes, né? O Japão, assim como toda a Europa, principalmente a Alemanha, a Inglaterra, assim como os Estados Unidos e agora o Brasil, né, tem um histórico de automobilismo muito forte, né? Então, eu fui para o Japão pensando em seguir lá. Na verdade, não era meu objetivo vir para Stock Car, mas eu queria ter aquela experiência de poder correr no Japão, uma nova cultura, uma nova, vamos dizer assim, um novo approach com as categorias de lá, né? Lá tem muito apoio das montadoras. Então, assim, para mim foi uma experiência super válida. Eu não consegui chegar onde eu queria no Japão, que era a Fórmula Nippon, mas eu entendo que nada acontece por acaso, né? Hoje eu tô feliz de poder ali na dificuldade que deu no Japão ter visto a Stock Car como uma grande opção, e hoje eu não me arrependo de forma alguma de não ter investido mais na minha carreira no Japão, né? Poderia ter feito, sim, poderia ter continuado, mas eu tô bem em casa, morando no Brasil, tô bem e quero ficar aqui por muitos anos. Mas não, isso também não elimina as possibilidades de eu correr, de repente, alguma corrida no Japão ou mesmo na Europa. Eu tenho esse desejo também de não só ficar aqui no Brasil, mas também fazer algumas corridas esporádicas aí mundo afora. E me diz uma coisa, qual que foi a diferença entre a Fórmula 3 alemã e o Japão, o nível de pilotos, os carros, como que você comparava isso? Bom, os níveis de pilotos em ambas as categorias eram muito parecidos, né? Tanto a Fórmula 3 alemã, que é uma grande formadora de pilotos, mas também a Fórmula 3 japonesa, tinham pilotos muito bons, né? Tanto que quando a gente, vamos dizer assim, ia para Macau, se juntava ali os pilotos do mundo inteiro de Fórmula 3, era comum ver tantos pilotos da Fórmula 3 alemã como do Japão andando na frente, né? Então, Fórmula 3 hoje é uma categoria que já está muito consolidada, né? Hoje, infelizmente, não existe mais a Fórmula 3 alemã, porque a Fórmula 3 europeia, vamos dizer assim, tomou conta de todas as Fórmula 3 nacionais da Europa, mas é uma grande escola, ambas as categorias eu aprendi bastante. Eu não tinha moleza, eu tinha que sempre andar no 110%, tinha que sempre trabalhar para achar um décimo ou outro, então foi muito importante para a minha formação. E hoje tanto a Fórmula 3 europeia, né, que absorveu muitos pilotos da Fórmula 3 alemã, como a Fórmula 3 japonesa, vem mostrando pro mundo e vem formando bastante gente boa aí, né? Tanto teve o campeão da Fórmula 3 japonesa em 2014, que estreou na GP2 em 2015 e ganhou corrida. Então eu torço muito para que a Fórmula 3 resista aí muitos anos, né? Hoje tem várias categorias que são concorrentes, entre aspas, da Fórmula 3, como a GP3, como a Fórmula Renault 3.5, mas o carro de Fórmula 3 é especial. A gente costumava dizer, eu ouvia também muito, de que quem fosse competitivo, o piloto que fosse competitivo dentro de um carro de Fórmula 3, ele poderia ser competitivo em qualquer carro, né? Então eu continuo acreditando nisso até hoje. E Rafael, como esse programa aqui, né, a gente tem também raízes no Japão, né, começamos lá, e então não tem como a gente deixar de um certo comparativo com a estrutura japonesa, brasileira, né? Agora sim, perguntando mais do lado do método nipônico, né? Você acredita que eles são, assim, você viu, você pode contar pra gente como é a organização deles, né? E você acredita que há espaço para gambiarras de última hora nas equipes ou não? É aquela metodologia, eles correm direitinho, certinho, como que é, cara? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? De fato, existe uma diferença cultural muito grande, mas eu não vejo, assim, no automobilismo um choque, né, ali, de forma como os japoneses trabalham, assim como os europeus e os brasileiros. Um choque muito grande. Eu acho assim, o automobilismo está muito profissional hoje. A famosa gambiarra ou jeitinho brasileiro que muita gente brinca, ela não existe, né? Hoje é muito fácil ser pego, né? O que existe é trabalho duro, desenvolvimento de tecnologia, né? Então, tanto o Japão quanto o Brasil estão, né, assim como na Europa, estão muito alinhados nisso. O que existe de diferença, Daniel, é muito a questão, vamos dizer assim, o relacionamento do piloto com o engenheiro, vamos dizer assim, o protocolo, né? Lá no Japão existe um protocolo um pouco maior, né? Existe uma hora certa de todo mundo se reunir, dos engenheiros, pilotos, poderem passar o feedback. E na Europa é mais parecido como no Brasil, né? O piloto já tenta fazer isso mais rápido, sem uma formalidade, né? Então eu acho que a maior diferença tá nisso, no que eu chamo de protocolo, né? Da forma com que pilotos e engenheiros se relacionam, né? obviamente aqui, pilotos e engenheiros, um vai na casa do outro, falam sobre corrida toda hora, e se encontrarem num churrasco, vão falar sobre o carro. Eu acho que no Japão tem uma formalidade, por uma questão cultural, né, normal, uma formalidade muito maior, né? Então, eu lembro que no Japão eu saía do carro, eles me colocavam na frente do computador para preencher um formulário que a gente chamava de debriefing, né, de report, que a gente colocava, preenchia ali curva por curva, as reações do carro. Aqui no Brasil é mais informal, né? A gente já aponta pro mapa da pista e fala, ah, essa curva assim, essa curva assada. Então, eu acho que a grande diferença entre os dois automobilismos tá muito mais na forma de lidar do que no profissionalismo e nessa... eu acho que hoje o automobilismo seja profissional, né? Seja lá onde for, não tem muito espaço para gambiar, não. E você já respondeu aqui, né? Que pensa em, sabe, ficar mais 15 anos na estoque, né? Porque a categoria tá boa, essa coisa toda. Mas no futuro, cara, teria alguma possibilidade de você retornar ao automobilismo nipônico? Qual seria uma categoria que poderia te seduzir? Que esquema que seria esse? Olha, uma categoria que eu gosto muito e acompanho é o Super GT, né? Então, como eu já tô em carros de turismo, eu acho que fazer uma corrida ou outra, de repente, quem sabe aí mais pra frente uma temporada, poder conciliar, né? Nós estamos em 2015, em 2014 existia essa possibilidade. Tenho algumas corridas especiais, como os 1000 km de Suzuka lá no Japão, que eles precisam de, a maioria das equipes precisam de um terceiro piloto convidado. Então assim, eu trabalho, eu sempre mantenho meus contatos em dia lá no Japão, mando alguns e-mails e espero que eu possa correr assim, um dia lá no Super GT, nem que seja corridas pontuais, mas eu tenho vontade. É uma categoria sensacional, o automobilismo japonês é um dos mais fortes do mundo em termos de profissionalismo e tecnologia. Então, tenho certeza que qualquer piloto gostaria de fazer algumas corridas lá. E ainda mais eu, que conheço o automobilismo de perto, com certeza é um objetivo que eu tenho para o futuro. Mas, de novo, eu também não posso planejar demais isso, até para não tirar o foco da Stock Car. Mas quem sabe? Vamos ver se em 2016 eu consigo. Rafael, como você avalia esse ano seu na Stock Car? E falando até do seu sétimo lugar em Curitiba, que foi o seu melhor resultado esse ano. Bom, esse ano foi, Wellington, esse ano foi um ano de altos e baixos, né? Não foi um ano que eu terminei onde eu gostaria de terminar em classificação final do campeonato, né? Eu acho que eu tinha potencial para somar muito mais pontos do que em 2014. Então eu acho que não consegui, vamos dizer assim, otimizar as corridas de uma forma geral, né? Foi um ano que eu tive muitos problemas, teve corridas duplas que eu tive que abandonar na primeira corrida ainda, teve duas por quebra do carro, teve uma por acidente, então acabou que eu perdi muitos pontos, né? Nós perdemos muitos pontos. E que custou caro numa boa posição no final do campeonato. Mas, por outro lado, foi um ano que eu aprendi demais tecnicamente. A equipe sempre me deu uma estrutura para poder aprender, para poder pilotar cada vez melhor o carro. O Stock Car não é um carro fácil, né? Tem muita manha ali, tem que ter muita paciência, tem que ter, vamos dizer assim, alguns macetes. Então, em 2015 eu me senti muito melhor do que em 2014 pilotando o carro, né? Isso não só em corridas, mas em treinos classificatórios, em treinos livres, eu estive muito mais rápido e muito mais perto dos ponteiros do que em 2014. Então, eu acho que por esse lado, né, a equipe também me deu um bom carro no segundo semestre. Então, analisando o copo meio cheio, eu vejo que esse ano foi um ano de transição, né? Foi um ano que eu adquiri muita velocidade pilotando o carro, aprendi muito tecnicamente. Agora, em 2016, tem que as coisas, vamos dizer assim, se encaixarem para que os resultados apareçam. E como que foi? Você chegou a disputar a posição com o Ricardo Zonta? Como que é disputar corrida com o patrão, cara? Não, foi tranquilo. O Ricardo é um piloto limpo. Às vezes que a gente se encontrou na pista, aí, que foram muitas até, né? Se tocar não é difícil. Tem tantas corridas, tantas disputas. Às vezes que a gente se encontrou, foi de uma forma normal, assim. Ele não deu moleza, nem eu dei moleza pra ele, mas ninguém abusou demais, ninguém ficou pensando o que isso poderia interferir fora da pista, né? Então foi tranquilo. O Ricardo é um cara nota 10, um cara que é um baita piloto. Então eu tenho certeza que ele não pode levar, assim como eu, a gente não pode levar essa questão do, né, de eu ser piloto da equipe dele para dentro da pista, né? Então, competindo de uma forma leal, a gente nunca vai ter dor de cabeça. É, até porque o Ricardo Zonta, ele já sentiu na pele o que era competir com um piloto com status de chefe dele, né, na época da BAR, né? O Villeneuve tinha uma certa participação, e o Ricardo Zonta não se fazia de rogado, não, cara. Meteu o carro lá na Alemanha, né? Tocou a BR do Villeneuve, Villeneuve rodou igual um peão ali, saiu mais 11 que. Mas é isso aí. E assim, Rafael, o automobilismo nacional, cara, a gente sabe, atravessa uma fase um pouco difícil, né? E autódromos estão sendo fechados e categorias, né, de acesso aí minguando. Tá, apesar de algumas boas iniciativas, mas na Stock Car a impressão é que essa fase difícil ali não está tão forte, né, cara? E como que você avalia a Stock Car sentindo essa fase difícil aí, você que está lá por dentro? Olha, Daniel, de fato, assim, existe uma fase difícil, sim. A Stock Car não aparenta, mas existe, né? Mas muito não por causa da Stock Car, é um momento difícil da economia brasileira, né? Obviamente as empresas, né? A gente depende muito das empresas investirem no esporte, mas eu não acho que é só por ser automobilismo, né? A gente vê também no futebol, que sempre foi muito, vamos dizer assim, muito rico, muito com excesso de empresas querendo participar, patrocinar, né? Você vê que teve times grandes que jogaram o ano inteiro sem patrocinador master, né? Então a Stock Car vem lidando muito bem, né? Que a fase difícil existe, não por causa dela, mas existe, mas ela vem lidando muito bem com tudo isso, né? Eu acho que existe um grande profissionalismo não só da Vicar, né? A Vicar, obviamente, ela para manter um evento como a Stock Car custa muito dinheiro, e a gente sabe o quanto é difícil organizar tudo isso de uma forma que sempre pareça um ano melhor que o anterior, né? Então ela vem trabalhando duro, ela vem se mantendo e vem dando suporte também para as equipes e pilotos, né, que dependem disso também, né? Todas as equipes hoje estão vacinadas dessas dificuldades, né? Todo mundo faz um trabalho extra-pista muito, muito grande, né? Tem gente que tem equipes que tem gente só de marketing para correr atrás de patrocínio, para dar retorno para o patrocínio, para fazer ações, enfim. Então eu acho que a Stock Car não aparenta, vamos dizer assim, por um momento difícil, porque existe uma estrutura em cada, né, muito grande em cada equipe, lá em todos os pilotos, para poder sempre reinventar coisas para que o patrocinador e as empresas sejam atraídas por isso. Né? Então, de fato, assim, não é uma fase fácil. Eu sei que as categorias de base têm maior dificuldade quanto a isso, mas eu acho que agora, a partir desse momento de 2016, as coisas vão melhorar, e olhando do lado de dentro, eu vejo muita seriedade no trabalho. Eu não acredito que em 2016 o público vá ver as categorias com grid menor. Eu até acho pelo contrário. Eu acho que 2016, se não ficar igual, vai melhorar, o que é muito mérito das pessoas que trabalham dentro do automobilismo. Rafael, você participou agora da 500 milhas de kart esse ano, foi em Limeira, né? E você já conseguiu fazer até... É verdade mesmo, você conseguiu fazer pole com 14 anos em 2001? Como que é andar com o Barrichello e tal? Explica aí a sua relação com a 500 milhas de kart. Bom, as 500 milhas, ela conta muito sobre a minha carreira, né? Eu corri as 500 milhas a primeira vez em 2000, né? Esse ano foi a 15ª vez que eu corri. Só teve um ano que eu pulei, porque eu tava correndo de Fórmula 3, se eu não me engano, eu tava na China fazendo uma corrida de Fórmula 3. Então, todo ano para mim é passagem obrigatória participar das 500 milhas. Né? Então, o meu primeiro ápice na corrida foi em 2001, quando eu fiz a pole com 14 anos. Nem eu acreditei que eu fiz aquela pole, nem eu sei. Se você me perguntar como, eu também não sei. Eu lembro que eu estava atrás de alguém e consegui pegar uma boa carona, né, que a gente chama de carona, uma boa referência, e fiz aquela volta. Quando eu cheguei no parque fechado, depois da classificação que disseram que eu fiz a pole, nem eu acreditava. Então, foi muito um achado. E de lá para frente, poxa, todas as corridas, é um prazer enorme participar dessa prova. É uma grande festa que todo mundo... Todos os pilotos levam a sério, né? Então, é sem dúvida um grande evento, né? E correr com o Rubinho, obviamente, é especial, né? Rubinho, quando eu comecei a correr, quando eu assisti a Fórmula 1, moleque, Rubinho era ídolo pra mim, né? Eu era muito fã dele, não perdia nenhuma corrida, assim como eu peguei o finalzinho da época do Senna, eu peguei toda a fase do Rubinho, né? Então... desde 2010 que eu corro na equipe dele. Então, para mim todo ano é um privilégio poder estar na equipe dele. Todo ano é aquela angústia, pô, será que ele vai me chamar? Será que ele vai me chamar? E aí ele me chama, e aí, pô, sempre é festa, mas também é uma grande responsabilidade, né? Já que ele é o maior vencedor aí da prova, se não me engano, ele tem 9, 10 títulos. Então, além de um privilégio, eu sei que eu não posso fazer feio. Eu tenho que honrar ali a camisa do time, a história do time, não só do Rubinho, mas também do Tony, né? Que é junto com o Rubinho, são os maiores vencedores ali das 500 milhas, né? Então, esse ano foi mais um ano, foi o sexto ano correndo com eles, e eu não tenho do que reclamar. É uma grande oportunidade para mim, e poder estar perto, competindo e correndo num kart que tem história sempre por estar disputando as primeiras posições, para mim é motivo de orgulho. Agora conta para o pessoal que está ouvindo, Rafael, como estão as suas mãos hoje? Rapaz, e eu já acostumei já passar eu brinco com todo mundo que eu já acostumei passar o Natal e o Ano Novo sem entrar no mar, né? Porque todas as 500 milhas formam bolhas na minha mão. Eu acho que porque da forma que eu seguro no volante, provavelmente, que agora é impossível mudar, depois de velho eu não vou conseguir mudar o jeito que eu seguro no volante, e também esse ano foi uma pista muito, muito exigente, né? Limeira, mais do que o Beto Carreiro, onde era as 500 milhas e a Grande Viana, é uma pista que o piloto não respira, vamos dizer assim, sempre fazendo curva, virando para cá, virando para lá, e somado ao calor, né, acaba que minha mão sua muito, e aí a luva começa a roçar na mão, e aí vai formando uma bolha, né? Então, esse ano eu bati meu recorde de bolha. Todo ano eu venho medindo as minhas bolhas, e esse ano não só na bolha direita, mas pela primeira vez eu também fiz uma bolha na mão esquerda, mas faz parte, na hora é um sofrimento, dá uma agonia ali na hora que abre a bolha e aquilo começa a doer. Mas já estou acostumado, já faz parte do show. Eu sei que não teria como eu correr. Eu pilotei esse ano, se eu não me engano, 3 horas e meia. Não teria como pilotar 3 horas e meia sem saindo ileso, né? Mas eu sei que essas bolhas são bem vistas, né? Eu sei que valeu o esforço e todo ano acabo fazendo e não reclamo, não. Dói um pouco, né? Dá aqueles gritos na hora que tem que lavar. Mas agora, depois de 2 dias após as 500 milhas, ela já está melhor. Então é isso aí. A gente gostaria de agradecer muito mesmo o Rafael Suzuki, né? Mais uma vez cedendo uma entrevista aqui para a gente. Né? Uma parceria que vem desde o Japão, já rendeu matéria, capa de revista por lá, internet. E agora aqui no Fórmula Full, finalmente a gente conseguiu gravar, né? Conciliar os horários. E, Rafael, muito obrigado mesmo. E em 2016, cara, tamo junto na área de novo. Vamos tentar acompanhar uma etapa novamente, fazendo fotos, entrevistas e dar o apoio, né, que você merece aí, né, para crescer na categoria ainda mais e quem sabe um dia a gente poder comemorar um título seu, cara. Ah, valeu, Daniel, obrigado. Obrigado, Wellington, foi um prazer participar, conciliar finalmente aí uma data para participar do Fórmula Fu. Eu tô à disposição, vou continuar trabalhando na Stock Car, espero que a gente possa conversar aí novamente para poder falar dos bons resultados, a gente poder bater um papo. É sempre muito legal participar do programa e agradecer o apoio que você, Daniel, eu especialmente, tem dado aí à minha carreira, né? A gente não se conhece de hoje, né? Então eu sei que tem bastante coisa aí que a gente já presenciou junto. Valeu, um grande abraço para vocês. Valeu, tudo de bom, Rafael, e até mais, cara. Bom, então depois dessa ótima entrevista, né, que nós fizemos com o Rafael Suzuki, nós vamos nos despedir de vocês, né, e deixando mais uma vez registrado, para dar o apoio lá no Instituto Ingo Hoffmann, né, ajudar uma criança a ter esperança, ingohoffmann.org.br, lembrando que são dois F's e dois N's, né, sempre que puder, dá uma olhada lá, veja os projetos, vai visitar se você estiver perto de Campinas, vale a pena, né, se mais pessoas fossem como o Ingo, né, e sua família, o mundo seria muito melhor. Então, este programa aqui é dedicado, né, ao filho do Ingo, né, que, infelizmente, por causa do câncer, né, acabou nos deixando, mas há uma razão para tudo e, às vezes, nós desconhecemos essa razão, mas o Ingo conhece bem, como ele deixou bem claro, né, e, sabe, quando você vê a forma que a pessoa trata um assunto desse, você percebe que é um espírito muito evoluído mesmo. Então, obrigado aí, decano, segundo campeão, por tudo que você está fazendo e continua fazendo pelas crianças. E força, né, que a gente pode dar para você uma energia positiva nesse momento. Mas o Ingo sabe muito bem onde o filho dele está hoje, é para o lugar que todos nós vamos, e espíritos de luz merecem, né, tudo do bom e do melhor, tá bom? Então é isso, nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, aí você tem nosso e-mail, formulafull1@gmail.com, aí você também encontra, né, o grupo e a página, né, do Fórmula Full, né, no Facebook. Então é só ir lá na ampulheta e digitar Fórmula Full, tá bom? Que você encontra. O nosso Twitter é @DanielGimenez79, o Instagram é @FórmulaFull. O Ayrton Leal, sua despedida? Obrigado, pessoal, obrigado aí pela audiência, foi muito legal essa entrevista. E eu acredito que a gente vai ter mais um programa ainda, viu, pessoal? Fica ligado, hein? Isso aqui na realidade foi um bônus. Um grande bônus que a gente batalhou o ano todo para entrevistar esse grande piloto aí da Stock Car, para trazer suas impressões. E a gente conseguiu, e ano que vem tem muito mais, hein? Esse ano a gente conseguiu superar nossas expectativas, nossos objetivos, né? E quando a gente achava que a lona, né, já tava do circo, a gente já ia baixar a lona, fechar um pouquinho para voltar só lá em fevereiro. A Mariana Viegas, né, a assessora de imprensa do Rafael, que é sua, né, companheira, sua namorada, né, chegou pra gente e falou: vamos fazer a entrevista, né, que a gente tentou no todo, agora a gente consegue. Então fizemos, o Rafael aí, né, disputou corrida no final de semana, tá aí disponível pra gente sempre, né, com uma boa vontade muito grande, então a gente agradece muito, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação aqui. Ainda vai ter mais um Fórmula Full, tá? A gente vai gravar mais um ainda, né, analisando a Fórmula E, essa coisa toda, né, mas... é isso aí. Obrigado pela audiência. Curte-se bem. Tchau!